Você sabe que o mel é um dos alimentos mais completos do mundo. Ele é a síntese do alimento animal e vegetal. Ele é saboroso e ele é terapêutico. E o que Davi está dizendo é que não tem alimento mais útil, mais saboroso, mais nutritivo, mais terapêutico do que a palavra de Deus. Nós dependemos da palavra de Deus, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. E foi isso que Jesus disse para o diabo lá no monte da tentação. Quando o diabo sugeriu a Jesus: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quão saborosa é a palavra, quão nutritiva é a palavra, quão útil é a palavra, quão terapêutica é a palavra. Mas me permita agora olhar o último ponto da exposição desse salmo, que é o poder da palavra de Deus. E o primeiro poder está aqui no versículo 11. Além disso, por ele, se admoesta o teu servo, em os guardar, há grande recompensa. Nós somos admoestados, corrigidos, disciplinados. Ao lermos essa palavra, quando você lê a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia examina você. Quando você mergulha na Bíblia, ela mergulha nos corredores da sua alma, penetra e abre as gavetas secretas do seu coração. O texto está dizendo que em guardar a verdade deste livro, há uma grande recompensa. Felizes são aqueles que leem, felizes são aqueles que guardam, felizes são aqueles que obedecem, felizes são aqueles que transmitem essa palavra. Você quer ter uma vida feliz? Longe de problemas, longe de dores, longe de conflitos, longe de brigas, longe de tensões da vida? Leia a Bíblia. Davi, no Salmo 1, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em guardar a palavra de Deus, há uma grande recompensa para a sua vida. Mas o segundo poder da Escritura, você pode conferir comigo aí no versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Há muitos pecados na nossa vida que nós nem temos consciência que estamos cometendo. Não é que você cometeu esses pecados e jeitosamente tentou escondê-los. Não, você está cometendo e nem sabe que está cometendo, ou não sabe que o que você está fazendo está em desacordo com a santidade de Deus. Então, a palavra de Deus vai dando para você discernimento, compreensão, sabedoria, para viver uma vida digna de Deus, de santificação, porque é pela palavra que nós somos santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há um terceiro poder aqui no versículo 13: também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Convenhamos, a soberba é um grande problema. Se você diz: não, eu não sou soberbo, eu questiono isso. Nós somos soberbos. Me permita um exemplo simples. Você e eu não temos nenhuma dificuldade de nos ajoelharmos e falarmos para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador. Porém, se alguém botar o dedo no seu nariz, se você é um miserável pecador, você fica irritado, você não aceita, você se sente afrontado. Sabe por quê? Seu orgulho. Seu orgulho. Nós somos orgulhosos. E esse texto está dizendo, numa oração: Senhor, guarda da soberba o teu servo. Quando é que alguém vai fazer essa oração? Quando essa pessoa for instruída, conduzida, orientada pela palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais humilde você se torna, mais quebrantado você se torna, mais dependente de Deus você se torna. Mas para concluir, vamos ao versículo 14. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora Davi não está mais preocupado com performance, com a vida de palco, passando pela passarela da fama, querendo que as pessoas olhem para ele, se agradem dele, e admirem a ele, ou aplaudam a ele. Não, não, não, não. Agora ele está preocupado em agradar só a Deus, em ser visto por Deus. E agora ele quer que as palavras dele, e não só as palavras que podem ser ouvidas, mas o meditar do coração, que só Deus pode sondar, sejam agradáveis na presença de Deus. A palavra de Deus vai produzindo isso, transformação de dentro para fora, produzindo uma vida que seja luz diante dos homens, que seja um perfume agradável diante de Deus. Davi conclui esse salmo, saindo da revelação natural e da revelação especial para ter um encontro com o Deus da palavra. E ele diz assim: Senhor, rocha minha e redentor meu. A Bíblia nos leva ao Senhor, ao Deus da glória, ao nosso glorioso Salvador, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Quem é esse Deus? Esse Deus é a minha rocha, meu sustento. Esse Deus é o meu Salvador, o meu Redentor. E nele, e só nele, eu tenho a vida eterna. Abra os seus olhos. Abra os seus ouvidos. Deus está se revelando a você. Como é que eu posso conhecer esse Deus? Olhe ao seu redor. Abra a sua Bíblia e você conhecerá este Deus. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Estamos apresentando o programa Palavra de Vida, comunicando Cássio Souza. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Palavra de Vida. Queremos agradecer a cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes que estiveram conosco durante todo este tempo, de 11 horas até agora. Quero convidar você a estar conosco em algumas das nossas programações. Aos domingos nós temos pela manhã às 9 horas a escola dominical, à noite o culto de pregação. E a programação da semana segue: a terça-feira nós temos estudo para os homens na igreja, às 7 horas, às quartas-feiras culto de oração, também às 7, e na quinta-feira temos a reunião para as mulheres, todas essas reuniões na igreja a partir das 7 horas. Você é o nosso convidado especial a estar conosco em algum desses dias. Se Deus nos permitir, estaremos no próximo domingo com mais um programa Palavra de Vida. Fiquem todos na paz do Senhor. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Oi, meu povo! Olha eu aqui de novo. Este ano é de dia pra vir, meu povo. Suas músicas, sua história. Um verdadeiro show de forró. Baião, Xot e Xaxado, com o maior ídolo da música nordestina. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Apresentação, Renato Gonçalves. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Oh, maravilha, maravilha, meu Brasil querido, meu Brasil amado, chegando por aqui pela nossa emissora preferida para levar até você o programão que virou mania nacional. É todo o Brasil ligado, principalmente o Nordeste, o Norte. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Aquele que partiu de casa cedo, fugiu de casa, passou tantos anos fora, né? E depois voltou trazendo aí muita alegria, muitas felicidades, já com algum sucesso. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, o nosso grande, mas grande divulgador das coisas boas do Nordeste, né? E principalmente de todo o Brasil relacionado ao Baião, né? Xote, Xaxado. Luiz Gonzaga foi realmente um grande mito. E nasceu naquela região lá de Exu, ali na Serra do Araripe, ali próximo, né? Então, aquele abraço a todos que estão ligados aí nessa região do nosso saudoso rei. E vamos iniciar trazendo a primeira música de hoje, Aurélia. Puxa o fole, meu rei. Canta pra nós. Caminheiro sem destino, o destino é Deus quem dá. Sempre em paz comigo mesmo, coração só pra cantar. Um chamego hoje aqui, amanhã um dengo acolá. E o pó das estradas apagando os xodós que eu tive por lá. Foi então-se que ela surgiu, tava escrito Aurélia chegar. Aurélia, ai, ai, Aurélia, só de olhar seu olhar magneto, vi logo meu fim. Que paixão, foi um choque da peste, meu corpo tremeu que nem curumim. Aurélia, ai, ai, Aurélia, ai, bichinha, se tu me deixar, vai ser muito ruim. Faço um arte do leste no oeste, no sul no nordeste, do cabo de mim. Logo meu fim. Que paixão, foi um choque da peste, meu corpo tremeu Ai, bichinha, se tu me deixar, vai ser muito ruim. Faço um arte no leste e no oeste, no sul, no nordeste, no cabo de mim. Sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas. Mais um produto de sucesso, Saúde com Beleza. Estamos apresentando o programa Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Apresentação, Renato Gonçalves. E nesse bloco aqui eu quero abraçar com muito carinho a minha querida amiga Nelly Borges, rapaz. Depois de tanto tempo a gente se reencontrou, né, Nelly? Oh, maravilha, ali na Câmara de Vereadores. Tantos amigos que a gente reveu ali na Câmara de Vereadores, naquele grande encontro lá, o lançamento do livro do nosso querido Isaú Luz, Além do Horizonte Azul. Estou lendo esse livro, mas é muito gostoso, viu? É uma maravilha, o cara escreve mesmo, merece a cadeira que está lá naquela instituição maravilhosa em Brasília. Oh, cara bom, rapaz. Pois é, Nelly, um abração para você. Tuas filhas, menina, são lindas, hein? Conheci as duas filhas da Nelly. Hã? E tudo de bom para você, Nelly. Felicidades, que Deus continue te abençoando, viu? E você continua aquela mulher linda e maravilhosa, ok? Ah, é isso aí. Também nós revemos aí muitos amigos, né? Ali, além das amigas, evidentemente, muitos amigos ali na Câmara de Vereadores. Mais uma música chegando, o bom improvisador puxando fole aí, meu rei, puxa o fole pra gente. Zé Canário na viola, andorinha no ganzá, sabiá improvisando pra cabroeira dançar. Zé Canário na viola, andorinha no ganzá, sabiá improvisando pra cabroeira dançar. Quando falta uma rima ao bom improvisador, é mesmo que o coração, quando falta o amor. Zé Canário na viola, andorinha no ganzá, sabiá improvisando pra cabroeira dançar. Zé Canário na viola, andorinha no ganzá, sabiá improvisando pra cabroeira dançar. Quando falta uma rima ao bom improvisador, é mesmo que o coração, quando falta o amor. Não tem um pote, uma casa não tem pilão. Jararaca perde o seu bote, o cachorro não quer pirão. Mulher rica fica sobrando, moça nova não quer amor. Quando a rima está faltando ao poeta improvisador, quando a rima está faltando ao poeta improvisador. Nham, nham. Casa não tem pilão, jararaca perde o seu bote, o cachorro não quer pirão, mulher rica fica sobrando, moça nova não quer amor, quando a rima está faltando ao poeta improvisador, quando a rima está faltando ao poeta improvisador. Nham, nham. Você está ouvindo programa Luiz Gonzaga com Renato Gonçalves. Na peneira eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eita, vou pôr de Priscinote, aquele abraço, rapaz. Grande comunicador também, tá aí sempre na ativa, hein? Bom demais. A todos os comunicadores, a gente manda um abraço com muito carinho. Ao João Cláudio, que está também na cidade de Redenção, canta bem, rapaz. O cara é grande cantor e gravou também CD. Cara maravilhoso, João Cláudio. É da região de Floresta do Araguaia, mas hoje mora em Redenção. E tantas outras pessoas ali em Redenção. Wilson Batista. Oh, Secreta, grande comunicador também, o Secreta, viu? O Wilson Batista trabalhou comigo em rádio, quando fui diretor da Rádio Oriente de Redenção. É um cara maravilhoso, grande comunicador. É o criolinho das cocotas. Grande Wilson Batista, aquele abraço a você e aos demais amigos aí da região, né? É, aquela turma querida que trabalhou com a gente. O Daniel Feliciano hoje é proprietário de rádio, mora no Paraná. Oh, cabra bom também, grande comunicador. É, o Japinha, alô Japinha, grande camarada também na área do esporte, principalmente, hein? É? Aí, enfim, todos, né? A gente vai falando o nome de alguns e em nome desses alguns a gente cumprimenta a todos os comunicadores desse imenso Brasil. É bom demais em ter amizade, em ter grandes amigos, né? Vamos trazer mais uma aqui? Vamos, pra gente ouvir? É, só, shot! Puxa aí o fole, meu rei, puxa o fole! Sanfoneiro, toque shot, que eu quero shotear nesse shot. Eu danço a noite inteira, shoteando para o povo apreciar. Sanfoneiro, toque shot, que eu quero shotear nesse shot. Eu danço a noite inteira, shoteando para o povo apreciar. Dança shot com quem sabe é bom demais. Tenho certeza que dançar melhor não há. Por isso eu peço sanfoneiro, toque shot, toque shot, toque shot, que eu quero shot, tia. Sanfoneiro, toque shot, que eu quero shotear nesse shot. Eu danço a noite inteira, shoteando para o povo apreciar. Sanfoneiro, toque shot, que eu quero shotear nesse shot. Eu danço a noite inteira, shoteando para o povo apreciar. Dança shot com quem sabe é bom demais. Tenho certeza que dançar melhor não há. Por isso eu peço sanfoneiro, toque shot, toque shot, toque shot, que eu quero shotear. Toque shot, toque shot, Gonzaga. O Rei do Baião, um show em seu rádio. Três Fronteiras, rádio diferente. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra Autoescola Campos Salles. É a mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. O maior índice de aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Autoescola Campos Salles é o lugar. Você aprende com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro, Campos Salles, telefone 992974919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles. Seu gás acabou? Faça já seu pedido sem sair de casa. Ligue para Ultragás 996213858 ou 993481664. Na Ultragás é assim, ligou, chegou. Além disso, temos o menor preço da região. Na hora de comprar seu gás de cozinha, exija Ultragás, o queridinho da dona de casa. Três Fronteiras AM, sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteirasam.com.br. Está de volta. Programa Luiz Gonzaga, com Renato Gonçalves. É isso aí, amigos. Segundo bloco aqui do nosso programão, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, para a gente... É, mandar uma alusão aos motoristas que trafegam pelo Brasil afora. A gente sabe que são tantos os caminhoneiros, né, que levam e trazem o progresso. A gente manda um alô a todos vocês. Você do volante, conserve a sua direita sempre, né, tranquilidade, não vacila, ok? Não dirija cansado, não ultrapasse seus limites. Cuide de você, rapaz. É, tem sempre alguém esperando alguém, viu? Alguém está ali esperando em casa. Então é isso aí. E uma boa viagem, que Deus esteja aí contigo na boleia do seu transporte, né? Aos motoqueiros também desse imenso Brasil, pessoal dos Uber, meu filho Gabriel, que amo muito, meu caçula, está no meu coração sempre. Que Deus esteja aí contigo, meu filho, sempre dentro do seu Uber aí, viu? É, isso aí. E aos demais amigos espalhados pelo mundão de meu Deus que trabalham no volante, alô Márcio Maia, não mora no Brasil, mas também trabalha nessa área, né? Felicidades para você aí, tá? E vamos com música, vamos trazendo mais uma. Respeita, Januário, bichinho, oxente, oxe, quer ser mais que seu pai, menino, oxe. Respeita, Januário, puxa o fole, meu rei. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. Preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Apresentação, Renato Gonçalves. É aqui comigo mesmo, tempo que eu não mando um alôzão pra você que trabalha como diarista, né? Aos nossos garis também, que estão sempre ligados com fone de ouvido, trabalhando na limpeza aí, mas com fone de ouvido, curtindo a gente. Então, alôzão, viu? Seu trabalho é muito importante para o nosso amado Brasil, hein? É claro que sim, né? Pois é. Pessoal que trabalha nessa área aí de criação de animais, é o homem do campo. O homem do campo, ele está sempre ali pronto, trabalhando todo santo dia, de segunda a segunda, cuidando da bicharada, né? Para trazer para nossas mesas o melhor, né? Produtor rural, a você, aquele abraço, é Deus no comando. Você é esteio da nossa nação, viu? Com certeza absoluta. Como 2 e 2 são 4, né? Isso aí. Vamos com música? Então vamos ouvir mais uma. A Nova Jerusalém. Isso aí, música, olha. A Nova Jerusalém. Então vamos ouvir aí. Puxando o fole, meu rei. Puxando o fole pra gente ouvir juntos. Vai lá.